muito bem, começando mais um Na Brisa do Reggae aqui pelas ondas da web, no www.manaua.com.br. Vamos juntos, eu, Jefferson Sampaio, direto de Florianópolis, ilha de Santa Catarina, com esta hora especial, nosso programa de reggae aqui, toda quinta-feira, às 21 horas, com reprise lá na terça-feira, depois do programa Beatriz Fagundes. É um prazer estar aqui mais uma vez e vamos já abrir o nosso programa de hoje com este reggae aqui raiz, com a cantora Judd Mowat, que é uma das integrantes daquelas backing vocals da banda The Wailers, né? Ela acabou formando as três backing vocals, então o nome dela é Judd Mowat, que é a principal do trio lá de backing vocals da banda de Bob Marley. Ela vai cantar então a música do disco do mesmo nome, Black Woman. Vamos ouvir então, começando a brisa do reggae já com esse grande clássico do reggae jamaicano, Judd Mowat com Black Woman. Você está na brisa do reggae aqui na Rádio Manaus, a voz da resistência. Chained and cold. abrindo o nosso programa de hoje com esse reggae de raiz dos anos 80. Esse disco foi lançado em 1979, final de 79, início dos anos 80, então pela cantora Judd Moa, tá aqui na brisa do reggae. Você tá curtindo pelas ondas da Manaua no nosso site ou pelo seu aplicativo de streaming preferido. Lembrando aos amigos que o nosso programa agora também está disponível lá no menu do site, no menu podcasts lá do site. Você encontra também o programa Na Brisa do Reggae para curtir aí quando e onde você quiser o nosso programa, ok? Vamos lá então, seguindo, ouvimos aí então o primeiro som dessa hora especial de reggae. Vamos já seguindo para o segundo com ele, claro, o grande rei, o mestre e o criador do reggae, Bob Marley, com a música Exodus, do ano de 1977, junto com a banda The Wailers. Vamos lá então, Bob Marley com a música Exodus. Você está na brisa do reggae. Movement of your people. Maravilha, maravilha, nessa nossa hora especial de reggae, acabamos de ouvir aí o rei Bob Marley, The Wailers, com a música Exodus. Você está curtindo o programa Na Brisa do Reggae, aqui nas ondas da Manaua. É, lembrando aos amigos que agora nós temos no site manaua.com.br os principais programas lá disponíveis em podcast, ou seja, você pode ouvir quando e onde quiser. Basta acessar lá o nosso site www.manaua.com.br. Lá você encontra o programa Beatriz Fagundes, o programa Open Mind, com o Dr. Rogério da Paz, e também este programa que você está escutando agora, o Na Brisa do Reggae, com a apresentação minha, de Jefferson Sampaio. Vamos lá, então, seguindo essa nossa hora especial de reggae, vamos ouvir agora o grupo Mist in Roots, com a música Já Si, Já Know. Vamos lá então, aumenta o som que a brisa está só no começo. Dá o play aqui, né? Just see, just know, who will stay and who must go. Just see, just know, who will Isso aí, Jassy Janot com Mistin' Roots aqui na Brisa do Reggae, pelas ondas da web, pelo site da Manaua ou pelo seu aplicativo preferido de rádio streaming. Vamos seguindo com esta hora especial de reggae, lembrando aí quem não sabe ainda, quem está ouvindo agora o programa, que o nosso programa de reggae na Brisa do Reggae vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas, com reprise na terça-feira, logo após o programa Beatriz Fagundes. E também agora a novidade, ele está disponível no link podcasts lá no site da Manaua, manaua.com.br. Vai lá em podcast, você pode escutar tanto esta edição de hoje como edições anteriores do programa Na Brisa do Reggae, uma hora com o melhor do Reggae Roots nacional e internacional. Ouvimos aí então um grande sucesso, Mistin' Roots. Vamos seguir agora com Burning Spear, com a música Old Marcus Garvey. Vamos lá então, você está na Brisa do Reggae aqui na Manaua. No one remember, old Marcus Garvey. No one remember, É isso aí, então, encerrando o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Ouvimos aí, vamos ver o que a gente abriu com Judd Mowat com Black Woman. Depois nós ouvimos Bob Marley e The Wailers com Exodus. Depois Misty Roots com Jassy Jano. E a última agora, Burning Spear com Old Marcus Garvey. Você está curtindo o programa Na Brisa do Reggae aqui pelas ondas da web, pelo www.manaua.com.br ou pelo seu aplicativo preferido de rádio streaming, ok? Vamos seguindo então. Muito bom esse nosso primeiro bloco, estou gostando bastante na nossa hora especial de reggae. Já vamos abrir o segundo bloco aí, já estamos chegando na primeira meia hora de programa, passa voando essa horinha. Vamos ouvir então agora a banda brasileira Shima Roots com a música Não Deixe de Sonhar. Shima Roots com a música Não Deixe de Sonhar. Vamos lá então, aumenta o som e presta atenção na letra, porque esse som é demais da banda Shima Roots aqui na Brisa do Reggae. E perguntar por mim, pode dizer que eu vim pra falar o que ninguém mais fala. E não quero acreditar quando ouvir alguém dizer que já não sonha mais. É bom saber que é capaz de morrer, que não tem esperança, que não faz nada nascer. Preste atenção, não abra mão dos próprios sonhos. Não tem perdão, não deixe de sonhar. Não deixe de sorrir, pois não vai encontrar quem vá sorrir por ti. Pode dizer que eu vim pra falar o que ninguém mais fala. E não quero acreditar quando ouvi quem dizer que já não sonha mais. É bom saber, rapaz, que é capaz de morrer, que não tem esperança, não quer fazer nascer. Preste atenção, não abra mão dos próprios sonhos. Não, não, não deixe de sonhar, não deixe de sorrir, pois não vai encontrar quem vá sorrir por ti. Sonhar, não deixe de sonhar com a banda Shima Roots aqui na Brisa do Reggae, você acompanhou agora, e já vamos na sequência com outro som também nacional, que é a banda Planta e Raiz e a música Glória a Deus. Vamos lá então, você está na Brisa do Reggae. Vem você.

baixar o volume da trilha, né? Deixa eu baixar o volume da trilha. Agora sim, então, ouvimos aí a última música deste nosso segundo bloco musical do Na Brisa do Reggae de hoje. Ouvimos então Chima Roots, Não Deixe de Sonhar, Planta e Raiz, Glória a Deus, Os Paralamas do Sucesso com a Melô do Marinheiro e essa última agora aí na positiva com o grupo Nat Roots. Você está curtindo junto comigo, Jefferson Sampaio, uma hora com o melhor do reggae nacional e internacional aqui na Brisa do Reggae. Você só escuta na Rádio Manaus, a voz da resistência, pelo nosso site www.manaua.com.br ou pelo seu aplicativo preferido aí de transmissões de rádio web. E também lembrando aos amigos que na sexta-feira, portanto amanhã, para quem está ouvindo na quinta, na sexta-feira, às 23 horas, nós temos o Rock Brasil, programa especial de rock apresentado pelo professor Tairone Melo aqui pelas ondas da web. Você curte então também na sexta-feira, às 23 horas, Rock Brasil. Grandes sucessos do rock and roll aí, com a apresentação de Tairone Melo. Seguindo então esta hora especial de reggae, fechamos mais um bloco. Vamos para o terceiro bloco de hoje. Vamos ouvir um som legal demais, que é um som lá da França, um francês, com o nome da banda é Vanupié e o nome da música é Sharing the Light, com participação de Harrison Stafford, ou Stafford, né, pra ficar mais americanizado aí. Vamos lá então, curtindo mais uma música, abrindo o terceiro bloco do Na Brisa de hoje. Aumenta o som, que a brisa ainda está no ar. Enjoy the ride. É isso aí, ouvimos então a música Sharing the Light com a banda Va-Nu-Pieds, que é uma banda francesa, né? Com participação do Harrison Stafford, que é vocalista da banda Groundation, que é originária lá da Califórnia, nos Estados Unidos. Seguindo então essa hora especial de reggae, vamos agora para o próximo som desta nossa hora, agora com o reggae argentino. Nossos irmãos argentinos também têm reggae de qualidade. Vamos ouvir então a banda, deixa eu ver o nome aqui, a banda Alica e Nueva Aliança. O nome da música é No Le Des Fuerza a Babilônia. Vamos lá então, na brisa do reggae, com música reggae argentino de qualidade aqui. Na brisa do reggae você só escuta aqui os nossos irmãos argentinos também mandando muito bem no Reggae Roots. Vamos lá então! The Lion of Judah shall break every chain and give I an eye the victory again and again. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? No quiero caminar por calles con hombres y asesinos, no más, digo que no más. No quiero celebrar el aniversario de ningún opresor ni represor de mi gente. No quiero comprar lo que ella me da. No quiero darle nada, ahora le voy a quitar. Son vampiros nada más que no producen nada. Necesitan de tu energía hasta para poder respirar. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? No quiero aprender de memoria la vida de los asesinos más grandes de la historia, no. Siguen escondiendo enseñanzas reales que son positivas y también naturales. No quiero aceptar tus limitaciones a la educación. Le estás poniendo tantas restricciones a los recursos naturales, demasiadas condiciones. No quiero sumarme a la lista de todas tus destrucciones. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? Que se queme el wicked man. Que se queme el wicked man. Que se queme el wicked man. La gente malvada se va a quemar, ya. La gente malvada se va a quemar, yeah. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning, be burning. No le des fuerza Babilônia, Alica e Nueva Aliança. Você acabou de ouvir aí um reggae argentino aqui na Brisa do Reggae. Toda quinta-feira aí, para quem tá ouvindo agora aí na programação da Manaus, toda quinta-feira às 21 horas, eu, Jefferson Sampaio, venho com os melhores reggaes nacionais e internacionais durante uma hora para a gente curtir junto aqui reggaes especiais pelas ondas da web aqui pelo manaua.com.br ou pelos seus aplicativos de rádio web preferidos. Vamos lá então, seguindo com música, temos mais um tempo ainda legal. Vamos rolar aí Soldiers of Jah Army com Not Done Yet. Vamos lá então, você está na Brisa do Reggae, aumenta o som e curte a finaleira da Brisa do Reggae de hoje, hein? Tá quase chegando no final, que pena. Mas vamos lá então, Soldier com Not Done Yet. Soldiers of Jah Army aqui na brisa do reggae com Not Done Yet. Você curtiu então aqui na brisa do reggae de hoje. Vamos rolar mais um som, ainda dá tempo. Vamos curtir então a última música dessa nossa hora especial do reggae aqui na Manaua. E vai ser a música do grupo Vintage Reggae Sound System, com a música Take On Me, música do grupo A-ha. Para você que não... Você já deve ter ouvido essa música, Take On Me, na versão reggae aí, com a banda Vintage Reggae Sound System. Vamos curtir então? Vamos lá! I don't know. isso aí, então, encerrando o nosso Na Brisa de hoje. Curtimos aí, fechando então nossa hora especial com essa música Take On Me, do grupo A-ha, aí, com o lançamento de 1985, interpretada e reproduzida pela banda Reg Cafe Sound System. Você curtiu então nossa hora especial de hoje no programa Na Brisa do Reggae. Agradeço pela sua companhia. Lembro aos amigos que o nosso programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas, com reprise na terça-feira, logo após o programa Beatriz Fagundes. E também está disponível no podcast lá no site manaua.com.br. Obrigado pela sua companhia. Glória e louvor a Jah. Capaz esteja com todos nós. E se Deus quiser, eu estarei aqui novamente para a próxima edição do Na Brisa do Reggae. Muito obrigado mesmo, eu gostei demais, aproveitei e curti uma hora com o melhor do reggae nacional e internacional pelas ondas da Rádio Manaua. Mais uma vez, obrigado e até o próximo, se Deus quiser. Valeu!